sendo fácil te ver sorrir. Não está sendo fácil te ver feliz sem mim. Dói demais saber que um dia todo esse carinho foi meu. É difícil crer, faz pouco tempo e você já me esqueceu. Esqueceu de tudo que a gente fazia. Esqueceu tantas mentiras eu criei por você, pra poder ficar um pouco ao seu lado. Cada segundo contado eu fazia tudo por você. Esqueceu tantas mentiras eu criei por você, pra poder ficar um pouco ao seu lado. Cada segundo contado eu fazia tudo por você.